Ai, eu me sinto tão feliz por ter você ao meu lado. Ai, meu bem, não faz assim, que assim você vai me deixar todo quebrado, sem poder te abraçar, sem forças para estar calado e sem poder olhar você e me sentir mais feliz e mais amado. E se o dia fosse branco, branco o dia seria. Eu quero cantar bem alto, espalhar minha alegria. Mas se o dia fosse preto, eu não me incomodaria. É só uma questão de cores, não tem a ver com alegria. Lá, lá, lá. Ai, eu me sinto tão feliz por ter você ao meu lado. Assim você vai me deixar todo quebrado para em teus braços dormir, bem quentinho e aconchegado, e saber que quando acordar vou ver você aqui juntinho.